Come on, come on, let's go, Radio Gringas, people. Está no ar, Rádio Gringas. Saba vai parar, mas eu não, disse Ozzy Osbourne. recentemente. Ozzy Osbourne admitiu que essa realmente será a última turnê do Black Sabbath. O cantor se diz decepcionado pela proximidade do fim e conta que queria continuar a excursionar. O Black Sabbath está em uma excursão anunciada como The End, que terminará com um show em Birmingham, terra natal da banda. Porém, Ozzy revelou que não teria como convencer o guitarrista Tony Iommi a continuar a turnê após as contratadas os 80 shows contratados. O Tony, ele vai fazer só 80 shows. E depois disso a banda vai acabar. Ozzy afirmou que vai continuar com sua carreira solo assim que a turnê do Black Sabbath terminar. Ele disse: "Não sou eu que quero me aposentar. É o Tony, membro da banda. Eu vou continuar fazendo música, mesmo o Black Sabbath acabando e não existindo mais." Contador é o profissional responsável por trabalhar com a área financeira, econômica e patrimonial da empresa. Segundo dados do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, somente no estado existem cerca de 20 mil profissionais ativos registrados para exercer atividades de contabilidade. Para o presidente da instituição, Antônio Palácios, o contador deve estar totalmente adequado às leis que dizem respeito ao patrimônio das pessoas jurídicas, os impostos a serem pagos e a interpretação das informações coletadas para saber quais atitudes devem ser tomadas para o crescimento dos negócios. Eu destacaria a importância da contabilidade com relação às informações que ela pode gerar ao empresário para que ele planeje os seus negócios, para que ele tome as suas decisões em cima de dados concretos e não simplesmente num achômetro, né? Porque o pequeno empresário, ele normalmente é uma pessoa muito focada na sua atividade fim e ele não pode deslocar o seu tempo, porque ele se envolve diretamente no seu negócio, para ficar pensando nisso, né? Avaliando informações, projetando cenários, né? E o contador pode, com toda certeza, trazer esses benefícios ao pequeno empresário. Mesmo com auxílio de profissionais, alguns empresários passam por um longo processo para regularizarem suas empresas. Foi o que aconteceu com Marcos Alexandre, proprietário de uma distribuidora de bebidas que reclama da demora e falta de informação para abrir uma empresa. As principais dificuldades para o empresário são o tempo, a falta de informação, falta de suporte das esferas do governo, né, que fazem parte do processo. Outra dificuldade que eu encontrei a questão do Simples Nacional, enquadramento da empresa no Simples Nacional, e outra questão que tem muita dificuldade para os empresários de como funciona a nota fiscal eletrônica, né? Então isso acaba gerando um desgaste para o empresário. I'm here when you're dying, and if my really, really love.

Amanhã tem muita, muitíssimo, muito mais Radio Grammys. Notícias e informação e música boa você encontra aqui na Radio Grammys.